Thank you, guys. Padre Santo, sempre me envolvi, reparte a tua conta de uma dona. Obrigado, bom dia, 477, avistado que negar no 021, autorizado pouso, pistão no 0, via plano, 60 graus, 099. Livre pouso, pistão 0 holding point 2010. Visual at the craft on final approach. 2710, maintain position. Maintain position 2710. O solo 58, libera direito o solo 121, decimal 9. 121, 7347, bom. which is 710, born at 259 and send the departure 120, decimal 8. 1208, thank you. Departure Bolivian Azul, 2710. Are you 2710, where the contact from departure, climbing higher, climb departure, Padrona 120. Launch departure, flight level 120, Azul, 2710. Are you 2710, Captain? Go ahead, 2710. Can you please share my procedure in your career? Yes. Pardon? 710, fly to Alfa Romeo 363. Direct to Alfa Romeo 363, thank you. Thank you. informação para Fortaleza Centro de Informação Oscar. Cancelado a inscrição de altitude, desça para 3.000 pés, a descer para 3.000 pés, o sinal 6602, a descer para 3.000 pés, o sinal 6602. AU-40 Oriente 2, vista para 2.000, ponto autorizado final e MS-73, reporte de estabilidade. 2 sucesso autorizado, ILS-73, reporte de estabilidade. Ponte montanha do Neto Terra 2. Eu no 62, completo sinal Chame Torre, eu no 8, no sinal Mato Grosso. 1962 com o 1962. Obrigado, Roger. Bom dia. Salvador, com o 1962. Bom dia, 1062. 1062, avistado QNH 0020. Autorizado pouso, pistão 0, vento 180 graus, 09 nós. Sempre força na pista 10, no 1962. Você acha que livre treinamento, chama para um taxi. A Papa Paulo de Leste está rolando e para 4.000 pés, aí chama 020. A gente estava 1-0, Lando Santos 1-0, Itua, Maia, Smarty e Gente Salvador. Qual era a Caju? Ficou 1-0, décimo aqui. A Caju começou 1-0, décimo aqui. Thank you. Tio Sábado, 1-0. AG4082, completo sinal, chame torre 118 do sinal 95. Eu chamo 6200, vista para 2.000 pés, autorizado sinal e MS-73, reporte de estabilidade. 2.000 pés, autorizado ILS-73, reporte de estabilidade 6200. QNH 1020, autorizado pouso, pista 0, vento 180 graus, 10 nós. Autorizado pouso, 1020 azul, 402. Qual foi a inspiração 1020 pronto com 1094? 1094, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera com 1094. Controle Salvador, bom dia, Gol 992. Gol 992, bom dia, autorizado de chegada, boa noite, Ana, nível 050. Comece 1, via, para o 050, 992. Carga fatal, livre funcionamento, chama para o táxi. Autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. Aline, mantém pistão no zero, com o 1094. Teste de leite, o carro meu, faz o dia de hoje, né? Deixa para 3 mil. Azul 4082 no solo, aos 22, direita, solo 121 no decimal 9. Aguarde 1 minuto para declarar o chão. É 6200, vou falar, corrigir, ponto autorizado, pistão 0, vento na 60, grau 099. Desde o ponto, será 6200. Tem, Charlie, Alfa, Tango, chama no ponto de espera da Romeu. Gol 094, decolar 225, chama agora controle Salvador 120, vou salvar. 120, chama 8. Quatro. 0094, bom dia, contato radar, se você está no nível de voo 370, sai da MOMO. Ok, na MOMO, 370 autorizado, voo 10, mais 4. Autorizado, presente posição, 2170 graus, 099. Recife, com 2085, secundário 25. falo Alfa Tango, tem frequência livre da presente para autocoordenação. Presente, frequência livre, Tango. Presente, Alfa Romeo, tráfego avistado, pouso autorizado, sistema 7, vento 170 graus, 059. Alô, Alfa. Presente, Alfa Romeo, confirma a parte para o pouso. Alô, Sesca, pronto? Alô, Sesca, autorizado, ingresso, sistema 7, chama pronto para decolagem. Alô, Romeu, solo 32, livre na Quebec, aguarde autorização para prosseguir até a base. Pode prosseguir à direita para passar. Clássica da colagem é autorizada, pista 17, vento 170 graus, 089. Alfa Tango, Serra Taiante, deixa para 3 mil pés, aí chama 020. 3 mil 020. 2 mil 2, faz para 3 mil 9. 1 mais 2, completo sinal de chame torre, 1 mais 8, do sinal 95. 2 mais 5, 3 mil. Juliette até Romeu, autorizado para seguir até a Bata, chama de Zé na pista. Jocelyn, decolado às 3h30, eu estou esperando o setor sul aguardando a autorização para cruzamento do campo. Setor sul aguardando para cruzamento, Serra do Celso. Voando 962, aguarde autorização de pouso. Setor 98, bom dia, autorizado de chegada a Bonadiana, nível 050. Controle 091, chame controle 5, M28 do sinal 35, ao térmico M23 do sinal 8. 1-2-8-3-5, 1-2-3-8, tá 3-1 no avião. Chega o chefe, 6360 com curva à direita, aguardando para o cruzamento do campo. 360 pela direita, aguardando o cruzamento, Serra do Céu. Bono 962 avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 170 graus, 099, informação de tráfego, Charlie 150, essa plana espera o terço do campo. Valeu pro pouso 1-0, bom 962. Bom, vai dar a pausa Romeu, livre corte. Chega o Felps, autorizado o cruzamento do campo, chame livrando o eixo da pista no zero. Autorizado o cruzamento, repassarei livrando o eixo no zero, Serra do Felps. Bono 962, solo as 39, livre à direita, chama o controle solo, 1-2-1-2-1-9. Livre à direita, chama o 2-1-9, gol, Bono 962. Serra Soyang, Tira 3000, totalmente visual, para o cancelamento, vai cruzar na fase, então não serve. Gente, Papa Tango, Serra Soyang, plano instrumento cancelado 1440, desce inicialmente para 25003, reparte o visual para o campo. Gente, Yang, 2500. Em Cego, Cesta, Agostinho e Silêncio. Guardando. Capitão Serra Saiante, Luiz Seasa, da presente, deixa para uma mil pés. A prova do Seasa, cor descendo para mil, Ciente, Serra Saiante. Francisco, chame o controle 120.8. Controle 120.8, Serra do Cássio. Pagou o Papá Romeu, Serra do Cássio, corredor norte, 196. Serra do Cássio, mantenha regra de voo visual, a lista chama 020. Antes visuais com 120, Serra do Cássio. Abatendo Serra Saiante, vem na proa de Cias, a proa 240. 240, para a curva da direita. Abatendo Serra Ocaiante para o ingresso no circuito de tráfego, chame o seu Rio, dando o meio do estimado 95. 1895, Serra Ocaiante. Boa tarde. Boa tarde. Centro 192, conforme a descrição de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste chama 020, autoridade final e emerso que seja porte estabilizado. Final 17. Vai chamar o final da 17.